as mulheres poderiam aumentar a produção alimentar e diminuir a fome no mundo. Isso se elas tivessem igualdade de acesso aos meios de produção, como terra, educação e crédito. Mesmo diante desses desafios, as mulheres do semiárido brasileiro têm trançado uma história diferente e conquistado um papel de protagonista na família, na associação e na comunidade onde vivem. A luta diária das mulheres na construção e desenvolvimento de suas regiões não é nova, nem é apenas de agora. As mulheres sempre tiveram um papel importante na construção da sociedade. No semiárido, por exemplo, elas sempre foram as principais responsáveis pela garantia da água e alimentação da família. Era das mulheres o trabalho de buscar água nos barreiros e açudes, muitas vezes acompanhadas das crianças, enquanto os homens trabalhavam no roçado. As ações da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, têm feito com que elas se reconheçam como agricultoras experimentadoras e protagonistas da construção da convivência com o semiárido, seja por meio das tecnologias sociais, dos encontros, das sistematizações ou dos intercâmbios. As mulheres do semiárido são valorizadas pelo seu saber e conhecimento, graças à sua participação e reconhecimento dos seus direitos. As agricultoras experimentam formas e práticas de convivência com o semiárido, a partir de sua produção, do beneficiamento dos alimentos e da comercialização. O quintal das casas é um dos lugares em que as mulheres estão mais presentes. É neles que as mulheres experimentam suas práticas e inovações. As agricultoras experimentadoras contribuem para contar e trilhar uma nova história no semiárido. Com essa nova realidade, as mulheres continuam exercendo um importante papel no desenvolvimento da região. Uma realização da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.